Mantém na 11-0-2-7-8-2. 7-8-2, livre decolagem, pista no 0, vento no meio, 0 grau, 0 menos. Autorizado decolagem, pista no 0-2-7-8-2. Sander 63-1-5, confirma sua velocidade indicada. 2209, reduzindo. 62-1-5. O meu hotel Yankee desça para 1 no mil pé. Descendo para 1 no mil pé, já visual com campo. Gente, estou em 198 decimal 95. 1895. Caminhando para decolagem, 1 no 7. Esquiasco uniforme, livre decolagem, pista no 7, o vento no meio 0 grau, 0,59. Livre decolagem, 2728, decolado 31, chame controle, 1208. 208, obrigado. Oi, o meu tem aqui na aproximação da 1 no 7. Menos 0. Tente reposta interceptando. Reportará interceptado, 9690. Para do vento no 1500, sou limpo 08. Pronto, vamos agora mais Serra Golfo. Mike Serra Golfo, mantém ponto de espera. Limpo 08, condições de efetuar uma base curta para final no 0. Afirmativo. Autorizado o Olimpo 08. 220, limitado pelo custo localizador. Em descida 3 mil pés. Direita 220, limitado pelo watch 3 mil, 1255. Não, não sei se está embaixado travado o meu Tayhawk. Salve, boa tarde. Pode interceptar no final no 7. Setor 360. Contato radar, o nome do PS Corredor Axé. Azul 2788, contato radar na decolagem, suba nível de voo no 70 via saída MOM. Ciente, 170, saída MOM. No localizador, Chanel 6315. Chanel 6315, torre 1, no 8 decimal 95. 895, grato. Existe no 015, continua a aproximação, aguardando pista livre. 15, aguardando pista livre, 6315. O pastor 32, pronto para o táxi. Pastor 32, está autorizado o táxi até o terra, reporte para cruzamento, pista no 0. Até o hotel, reportará para cruzamento, pastor 32. Receptão no 7, o meu tem aqui. 0, aprovo de TAP, chegada a Mari. Cacau. Oi. Cazinha, abraço. Oh, boa noite. Tem aqui, você tem 360 curto, repasse interceptando o final no 7. Nas possibilidades de dona, 500 pés não interfira na sua aproximação. Gente, 1255, desça 2 mil pés para interceptar o curso do localizador, curva esquerda na proa 1-60, reposta interceptando. Esquerda 1-60, desça 2155. Abandonou águas claras para comprar da rótula do abacaxi, Mike, filhote com meu. Gente, mandando 500 pés, atento a tráfego na final da pista 10. Alfo mesmo, superando em 10 segundos, Mike, ele é com o meu. Azul 2788, vou indo para onde, Cogibo? Cogibo 2788, está liberada a restrição no mundo? Afirmativo, Azul 2788. Estabilizou 9690. 9690, torre 1, no 8, decimal 95. 1-8-95, 9690. Esqui, Oscar uniforme, quando possível, ser estimado de pouso. Esqui Yankee uniforme? Esqui Yankee uniforme para Valência, forma estimada de pouso. Número 645. Romeu 64, estou copiado, reposto passando para o da Barra, Whisky, eu em que uniforme? Errado, acho que é o Whisky, eu acho que é uniforme, tá? Gente, o Whisky Yankee uniforme na Pro de TAP, em descida 050 para a chegada Mari. Gente, uniforme Pro de TAP 050. Batango Whisky, Oscar e uniforme, reporte passando o farol da Barra. Passará Oscar e uniforme. Passando grau 079. Será que tá final curto da 17? Começa aí, poderia confirmar o passe que irá prosseguir? Parte da bata. Gente. Passou os 32 autorizado cruzamento de imediato. De imediato, chamo o solo 121 decimal 9 para ingresso na Tapsui Alpha. Autorizado cruzamento de imediato para reportar solo 219, passou os 32. Chama 6315, solo 36, libera a direita, chama solo 1219. 219, graças. Afirmativo, mais pé a Golf, ele mantém cabeceira 97, reportando pronto. Taxi Alpha, chama antes da Taxiway Delta, intensa sobre a Taxiway Delta. E a Alpha, chama antes da Delta, 6315. Solo, Pastor 32, para ingresso no pátio. Pastor 32, ingressa na Alpha, chama para ingresso Taxiway Juliette, Pastor 32. Ingressa na Alpha, reportará na Juliette, o Pastor 32. Fernando Vento, pistola 0. Solo 320 para a direita, por trás, sector 08. 2-1-2-1-2-5-5, boa tarde. Primeira pronto. Gente, mantém um ponto de espera, Alton. Vai manter, 3-2-0-5. 2-1-2-5-5, boa tarde. Controle de Salvador. Papa Romeu, Oxui Juliette, Serra Sônia, identificação, desça nível de voo 050 na proa de TAP para a chegada Mari. 050, proa de TAP, chegada Mari. Papa Romeu, Papa Tanguíski, Yankee e Uniforme, desça para 3 mil pés, ajustado 1-0-5, livro da restrição de TAP. 6.015, livro da restrição, Whisky e Uniforme. Mike Serra Golf, o vento no meio 0 graus, 089, tipo de decolagem, pista 17. Solo da 9690. 9690, boa tarde, autorizado via Alfa, chama ingresso da Xui Juliette. Alfa vai chamar para isso. Pastor 32, autorizado o ingresso Juliette, pátio principal Índia, deu ponto de espera zero como número 2, atrás de avaliação, ajuste no 015, no ponto de espera quando pronto, chame de novo a torre 198 decimal 95, pastor 32, com voo. Autorizado Juliette, Índia como número 2, torre em 18895, muito grato, pastor 32. Puxa, M3 no 5, autorizado o ingresso Juliette, portão 05. Juliette. João 563 anciano. 55. Mike Serra Golf. Decolar 240, chama o controle, Ana 208. Agora controle 208, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu Mike Serra Golf, decolado na sua escuta para ser da Arba. Papa Romeu Mike Serra Golf, contato para a decolagem, super nível de voo 080 via sair da Arba. 080 via Arba. Salvador, pastor 32, ponto de espera como número 2. Repetente, pastor 32, mantém ponto espera 1-0. Mantendo ponto espera, pastor 32. 2788, solicito a presença e a posição trotir. Mas o 2788, aguarde com relação ao consenso. Ciente. Autorização para conquista? 32230. Boa tarde, Papa Confere. Conquista tem 180 já aprovado, pronto, cópia. Escuta. Passarelo 2230, autorizado para Serra Brava, Quebec Victor, direto, nível de voo 1980, decora 510, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto conforme a rota do plano. Controle 120.8, aciona 5520, passarelo 2230. 241, libera direita, chame Saulo, 1219. 2-1, mas o 255 até breve. 8 é o controle, 5520 no transponder 2230. 5520, acontecimento correto, passaria do 2230. Na remota do pátio principal, chame pronto para o pushback, acionamento, passaria do 2230. Informa que da presidência está pronto. Presidente do crime? Está pronto, não, na frente para push. Obrigado, 2230, coordenação com o equipe solo. Após a passagem de um Alfa 320 da TAM à retaguarda em direção ao portão 11, se eu tenho livre puxa o acionamento na remota do parque principal, chame pronto para o táxi, passarei do 2230. Gente do TAM, tomará para o táxi 2230. Alô, TAM 3193 no 62, eu puxo bem com o acionamento. Portão 62, a coordenação com o equipe solo está passando, está presente, o arco da companhia Calda. Assim que eu mesmo livrar, o senhor tem livre puxa acionamento no meia dúzia. Chame pronto para o táxi, está 3193. Gente, boa tarde, 3193. Salvador 255, boa tarde. 255, boa tarde. Autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette do 02, 255. Reporte perna do vento no zero. Reportará na perna do vento, dono 0, 08. Tá 3205, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no 03205. Confirme por gentileza o tráfego. Alfa Juliette Romeu, prossiga. Alfa 95 Recife na DEI. Por gentileza, poderia confirmar o horário do plano? 1700. Poderia confirmar em qual sala é se o plano foi apresentado? Eu vou checar, eu não tenho o seu plano na minha tela. Alfa Juliette, o meu. Aguarde, por favor. Direciona a perna do vento, da onda 01 no 1500 pés, informa que é pouso final, Olimpo 08. Gente, Olimpo 08, autorizado, gira a base, reporte final no 0. Reportará a final da 008. Proque. Será golfo negativo, ascensão, está livre de desvio, porém. Gente, após o tráfego superado, acho que mais umas duas. 5 milhas, eu vou solicitar pro a 290. Sim. Tome um pouquinho mais perto do horário de subir. Uma possibilidade recreativa, a gente seguir pela... Sérgio, o seu plano, eu ainda não tenho acesso a ele. Assim que eu tiver acesso, eu posso autorizá-lo. Eu posso autorizá-lo. Por agora, eu não posso fazer nada. Vou ir, Yankee Uniforme. Yankee Uniforme, ajuste no 0 no 5, apenas confirmando, pouso pistão no 0. Negativo 1 no 7. Gente, reporte uma carta externa para cancelamento do instrumento. Uniforme, chamar. 3205, decolar 245, chame o controle, Salvador em 1-20-8. 3-0-8, boa. Olimpo 08, de pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pistão no 0, Olimpo 08. Controle está 3805, decolado, passando 1700 pés. Então, 3805, contato na decolagem, sub mantém a nível de voo 340, via saída da EL. Via saída da EL, da 3805, pode voar Leda? Passando 2000 pés, então 3805, autorizado, voa na prova de Leda. Obrigado. Papa Roberto, sem Juliette, tem a solicita de desvio esquerda pra gente, Leda? 3 Juliette, reautorizado desvios, reporte quando possível abrir a duna. Ok, pensando à esquerda, vai botar quando possível abrir a duna, muito obrigado, Papa Romeu, 3 Juliette. Papa Romeu, 3 Juliette, Serra, posição agora de 1 hora, 1 nas 5 milhas, com rumo oeste, mantendo 3000 pés, antigo Serra Romeu 22. Papa Romeu, 6 Juliette, gente. Papa Romeu, Mike Serra Golf, graças anteriormente formado, agora na sua posição. De 2 horas, corrigindo de 9 horas, afastado em 1-3 milhas com rumo norte, passando 060 em descida até 4 mil pés, tipo um Learjet 60, mantenha 3 mil pés, aguardando a ascensão. Mantenha 3 mil, Max Serra Golf. Tipo Índia 1895 com 1015, da 3193, boa tarde. 9481, pronto para cópia? Pronto, cópia. 9481, autorizado para Serra Bravo, Serra por baixo, e a rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120, decimal 8, transponder 5472, TAM 9481. 360, aprovado São Paulo, rota plano de voo, saída da 10, da EL, Motiva, 308, 9481. 9481, transponder 5472 e a saída da EL, transição Motiva. Da EL Motiva, solicito pushback e acionamento no 4. 9481, incorreto, por gentileza, saída da EL, transição Motiva. Da EL, com todas as restrições de nível da carta, após da EL voa Leda, após Leda voa Motiva. Tael, Motiva. Tael, Leda, Motiva. Correto, tá 9481, aguarde para o pushback. Qual é o helicóptero Papa-Papa, Hotel Zulu Bravo? Hotel Zulu Bravo, boa tarde, confirme parte onde se encontra e pista de vento de Adoclar. Preferência 17, com curva direita sobre o litoral, por seguro, pátio 532A. Grau 06 nós. Limpo 08, afirma, ainda recebo seu transponder. Que grau. Tá passando 80. Então 3805 ainda mantém a prova de Leda. A bateria dessa, né? Opa, hotel Zulu Bravo. Vai pro Adona, Papa Romero, sem Juliette, é altitude grande mesmo. A gente ainda mantém a 4 mil pés, aguardando separação radar, Papa Romeu, 3 Juliette, Serra. 4 mil aguardando separação radar, o nosso gráfico já está superado, se é que é ele, 7 horas. Azul 2788, chame Recife, 126.85. 26.85, já. 3 Juliette, Serra, desça 2 mil pés, é livre de SXY, pista 10, reposta no curso localizador. Papa Romeu, 3 Juliette, Serra, livre 2 mil pés, muito grato, reportará a IBRC. Localizador, X-Ray, 1-0. Papa Romeu, Mike Serra Golf, livre subida, nível de voo 080, reporte atingindo. Mike Serra Golf, livre subida. Controle Salvador, pastor 3-2, saída Conde. Pastor 3-2, contato na decolagem, sub e mantenha nível de voo 090, via saída Conde. Para 090, saída Conde, o pastor 3-2. Abandonando sobrevoo na calçada, vai pra Barra mais direto. Tente, Mike Juliette Romeu. Que ótima tarde, parceiros 2230, ponte 0, pronto? 2230, mantém ponte 0 no 0. Só Romeu 620. Romeu 6 Juliette, Serra, confirma efeito ano de desvio, informa que a prioridade ideal para a Duna seria 090. Papa Romeu 6 Juliette, Serra, grato. Piso 93, livre da colagem, piso 0, o vento no 80 graus, 089. Corre, Salvador, o tapa-tapa até o Brasil. Siga. Parte do IBGA, parte autorizado pelo solo, chamar o Corre para cá. Solicitado de decola pela 17 com curva direita. Autorizado o táxi a entrar até a intersecção, reporte para ingresso pista na 7, o Hotel Zulu Bravo. Meu controle 5. Recepção do localizador, 1-0, Papa Romeu 6, Juliette Serra. Papa Romeu 6, Juliette Serra, complexo final do ILS 3, chame torre 1-8, decimal 95. 1-8-95, vai completar o final do X-Ray da 1-0, Papa Romeu 6, Juliette Serra. Controle, boa tarde, está 3193, decolou na sua escuta. Está 3193, contato radar na decolagem, submantém voo 360, via saída da ELO. Via subida da EL, saída da EL, 360, tá 3193. Tá 3805, chame centro Recife na frequência 125 de cima 1 e solicite a prioridade de motiva. 125, Uno, obrigado, boa tarde. Bravo. Salvador recebeu, Papa Romeu 6, Juliette Serra, final, localizador, X-Ray 90. O X-Ray Juliette Serra, ajuste no 015, poderia confirmar pouso, pistão no 0. Afirmativo. Final X-Ray 1-0. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Quando a aproximação vai reportar, está aguardando pista livre. Papa Romeu 6, Juliette Serra. Pelo contato radar, mantenha o nome e o pé escorredor axé, reporte farol da barra. Zulu, bravo. Papá, Hotel Zulu Bravo, quando possível ser estimado de pouso e ser estimado de ingresso na terminal Ilhéus. Romeu, autorizado para Serra Bravo Romeu Foxtrot, Golf 677, nível 095. Decola do pistão 7, primeira curva à esquerda. Sai no corredor forte, restrito a 1000 pés, até a liberação do controle em 120.8. Aciona 5555, Papa Romeu Alfa Juliette Romeu. Protegimento correto, Alfa Juliette Romeu, qual POB? 03 a bordo, acionamento do táxi, decolagem, parte 5, chame torre, frequência 118, decimal 95, Papa Romeu Alfa Juliette Romeu. Para o táxi, 9481, 04 a bordo, 4 horas, confins. Aparando a decolagem, submantenha nível de voo 180 via saída Arbor. 180 via Arbor, 2230. Até o Zulu Bravo, agora afirmativo, recebo o seu modo Charlie. Zulu Bravo. Mike Serra Golf, informe seu estimado de pouso. Estimando pouso, Zulu 750, Mike Serra Golf. Zulu 750, copiado. Sole 2230 Passaredo, vai atrapalhar muito se a gente não conseguir atingir uma centena na restrição. Tem muita zona na aproximação e a gente está um pouquinho pesado. Passaredo 2230, livre da restrição, autorizado voo na proa de Elefa. Elefa, muito obrigado, 2230. A par, meu Mike Serra Golf, informa o seu ponto de cancelamento. O Mike Serra Golf vai manter o plano instrumento até 170 milhas na radial 290 de Salvador. E cancela junto a rádio Lençóis, a nossa solicita, a nossa descida. Gente, Mike Serra Golf. Controle o Zulu Bravo. Eu sigo até o Zulu Bravo. Zulu Bravo estima o pouso em Porto Seguro ao 1845. E o ingresso na terminal Ilhéus ao 1800. Pouso 1845 e Ilhéus 1800, copiado, hotel Zulu Bravo. Bravo. Zulu Zero. Já para o meu F6 de Terra. Sala 57, poderia confirmar o Paz, queria prosseguir? Coisa de gente, libera a direita, chame só, 1219. A gente isso, na frequência 1 2 8 8. Gente, Max Serra Golf, agora 288 transfere, grato. Muito obrigado e bom trabalho. Salvador, como 256. Gente, Mike Juliette, não deu. Salva, Brasil. 1256, por gentileza, confirme o horário do plano. Ah, tá para 17h10, 1790. Estou 1256 para Natal, só um minuto e não tenho seu plano de ambiental. Ok. 9481, livre decolagem, pista no 0, vento 140 graus, 089. 140 graus, 089, livre decolagem, 9481, 745, táxi aprovado Alfa, chama ingresso, taxi Juliette. Alfa Juliette Romeu. Gente, Alfa Juliette Romeu, está autorizado o táxi até a interseção do 1-7. Valeu. Nautilus no controle, 1208. Nautilus, agora 1208, boa tarde. Controle, São Vador, boa tarde, está 9481. Tipo de equipamento. Confirma procedência e destino a Marinha 7084. Autorizado ingresso Juliette, contorno na prática principal, chama para ingresso Taxi Lima. Coloque seu código 0220, mantenha sobre regras de voo visual e reporte visual com localidade de pouso. Zero, Salvador, boa tarde, voo 2006, no ideal para descida, posição coral, centro da Papá. Voo 2006, sendo identificação, autorizado descida, nível de voo 050 na proa de TAP. 050, proa de TAP, voo 2006. Controle o Hotel Zulu Bravo. Hotel Zulu Bravo, prossiga. Passou vertical do farol da barra, cruzando a boca da barra com a proa de Tapari. Tente, Hotel Zulu Bravo, ele estará terminado, autorizado a mandar a frequência ali para a governação do seu voo e quando ingressa na terminal de Ilhéus, a frequência 120, décima 1. 1201 Ilhéus, sigo na 12345. Bravo. 3193 Recife, 125, décima 1. Controle Salvador, boa tarde, TAM 9481. Mike Sierra, atenta a informação, bravo. Papá. TAM 3193, chame Recife em 125, décima 1. Oxe, 251. Controle Salvador, boa tarde, TAM 9481. Voo 360 na proa de Leda. Foi entrecortado, foi para o 9481. Afirmativo, suba nível de voo 360 proa de Leda. Afirmativo, voando direto, Leda 360. Então, 9431. Controle Salvador, voo 2006, precisa proa de Dunas. Afirmativo, mantenha a proa de TAP, voo 2006. Voo 964, passando 180 para o 150. Papa Romeu Eco, Mike Serra, sua identificação, desça 4 no 6, via chegada bom, se ajustado 1-0-1-5. Sente, descendo para 4000, identificou o Eco, Mike Serra. Voo 1964, aciona identificação, desça nível de voo 060 via chegada Mari, confirme sua velocidade indicada. 060, mantendo 256 nós. Tente, mantenha 250 nós, o voo 1964. Mantém. O Juliette Romeu apenas se soltando, mantém 1000 pés sobre o corredor forte. 1000 pés sobre o corredor forte, vai chamar o controle. Negativo, alvo Juliette Romeu, mantém-me escuta, aguardando transferência de controle. Afirmativo, aguardando transferência. Alvo Juliette Romeu, cruzando o aeródromo, aguardando transferência. Descida até nível de voo 050. Ok, pro de Duna, mantendo a high speed, até o 50, com 2026. Juliette Romeu, na proa de buraquinho, chame controle agora, 1208. Romeu. Controle, muito boa tarde. Papá Romeu, alfa Juliette Romeu. Papá Romeu, alfa Juliette Romeu. Contato radar, sub condições visuais para 9510, via corredor forte. 9510, via forte, alfa Juliette Romeu. Passa atingindo o Alfa Juliette Romeu. Prossiga. Alguma notícia sobre a nossa autorização? É possível que eu tenha o seu plano em minha tela em alguns minutos a mais. A AIS está tentando enviar o seu plano para Recife. Após o tratamento, eu chamo o Super Corp 1250. Para alguém está na exposição, obrigado. Nada. Está mantendo 270 nós, senhora. Sente. Atinge e mantém nível 090, pastor 32. Sente, pastor 32. TAM 9481, chame sempre Recife, na frequência 125, décima 1. Recife 125, 9481, boa tarde. Controle Salvador Marinha 7084. Marinha 7084, prossiga. Vou passar a visual com o local de pouso, lá na hora do Vicente, frequência livre, Bom Pouso, Marinha 7084. Nível de voo 360, saída da El, transição módica, com curva direita após decolagem da 10. Transponder 5557, controle 20.8. Já 360 para Guarulhos, na Dael Motiva, pista 10, curva direita. Esse é pelo Zulu 10, Maior Umbádia pelo Zulu 44, Magog. 5557, 120.8, Motiva. Correto, número 355. Vai pronto. Autorizado, Fortaleza, via Pesolino 9, Bangu, Abuco e após direto. Nível de voo 370, saída Momo, transição Flops, curva esquerda após decolagem, da pista no zero, controle 20 décima 8, aciona 5133. Destino 2230. Na Pesolino 9, Bangu, Abuco, 370, Momo Frote 1208, 5133, APA 019. A porta é do posto 9954. Juliette Romeu autorizado, voa direto à rotatória. Está presente, próxima a Simbra, vai para direto à rotatória, Mike Juliette Romeu. Voa 2006 na proa de Duna, desça 2 mil pés, autorizado final do procedimento, ele é excluído. Reposta no localizador. Policio na proa de Duna, desça 2 mil, autorizado excluído, reforçará na loca 2006. Sim, para o controle. Papa Romeu, Ponta Branca, decolou de Serra Indiapilha para Serra Indiapilha mesmo, vai manter um sobrevoo até a linha do litoral, sobrevoo em, na Pituba. Está com 3 a bordo, o código alocado é 0165, Ponta Branca. Gente, qual é o tipo de equipamento? Qual é o meu 44, senhora? Meu 44, gente, atento ao helicóptero na posição de 11 horas, 5 milhas a 500 pés. O Romeu Escabravo. Escabravo. Juliette Romeu, tráfego na sua posição agora de 9 horas a 4 milhas, rumo sul, o helicóptero, fica atento. Ficar atento, gente, Mike Juliette Romeu. É com Mike Serra, reduza para 2009, descida 3 mil pés. Reduzindo para 200, descida 3 mil, é com Mike Serra. Bom, meu Oscar Bravo, o seu cruzamento deverá ser feito entre Duna e o marcador externo. Sim, bravo. Está próximo de cruzar a cabeceira no 7, está alternando. O Mike Filha de Romeu vai seguir direto para Sierra Índia Quindia, sem cruzar o no 7, Mike Filha de Romeu. Sim, está totalmente formado, Mike Juliette Romeu. Já visual, Mike Filha de Romeu. Papá Romeu é com Mike Serra sob vetoração, corria, corrija, mantém essa proa a 215, limitado pelo curso localizador, aguardando a proa final para interceptar. A gente vai manter essa proa descendo para 3000, aguardando o vetor para interceptação e o bloco é o posto. Seguindo 6000, 964. Ono 964, reutilizado descida 4000 pés, ajuste 105 sob vetoração. curva esquerda para o 030, limitado pelo curso localizador. Esquerda 30, limite ao norte. Vai ingressar na final visual Gol 2006. O 2006 complete final com a torre 198 decimal 95, atento a um helicóptero cruzando agora a pista 10 entre Simbra e o Marca e Duna, a 500 pés. O Gol 2006, torre 198 decimal 95. 2,75, temos o helicóptero antiquado. Muito obrigado, nova batalha. Aéreo 2230, centro Recife, em 128, decimal 8. Recife 1288, 2230. Com Mike Serra, desça 2.000 pés. Descendo para 2.000, mantendo a proa, ainda o Eco Mike Serra. Será descendo, Gol 2006. Do curva esquerda, agora na proa 160. Está livre, interceptar, reporte interceptando. Ok, esquerda 160, descendo para 2000, mas encerra para trás, interceptando. 70, o transponder, igual no 256. Está pronto para puxar o estacionamento. Autorizado, puxar o estacionamento, ponto no táxi. Autorizado, puxar o estacionamento, ponto 256. Esquerda na proa 140. Agora 140. Esquerda, é como é que é? 1964, desça 3.000 pés. 3.964. Assume sua velocidade de cada Gol 1964. 222 nós. 229 copiado, reduz a 200. Reduzindo para 200. Luciano, baixou, travou o Gol 2006. Gol 2006, autorizado, pouso pistão 90, vento 190 graus, 07 nós, ajuste de altímetro no 015. Livre pouso, tá? 10, Gol 2006. Tem apura para interceptar, aguarde descida 2.000 pés. Vai dentro. Linha 7084, prossiga. Confirma, o senhor já está avisando com a localidade de pouso, Marinha 7084. Gente, bom pouso, Marinha 7084, reporte para a decolagem. 1964, desça 2.000 pés, autorizado sinal de procedimento LF, XY, pista 10, reporte no curso localizador. 2.000, já está no localizador, o 964. Gente, aguarde para chamar a torre. Vai, né? O mais que é, chame torre 1.98, decimal 95. Agora a torre 1.98.95, Eco Mike Serra. Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Eco Mike Serra. Papa Romeo, Eco Mike Serra, boa tarde, torre. Está estabilizado no localizador, Eco Mike Serra, senhor, final da 1.0. Papa Romeo, Eco Mike Serra, estou ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste de altímetro 1.0.95. Está dando pista livre, Eco Mike Serra. Eu vou ficar bravo o controle, confirme sua posição. Romeu, vai ficar bravo o controle. Gol 2006 no solo aos 1.05. Debilitar-se a primeira direita, chame o solo, frequência 121, decimal 9. 219 com o solo, obrigado, contato. Motor, está presente, pode aprovar onde? Alfa Juliette. Tá, Romeu, Alfa Juliette. Romeu, afirmativa, autorizado voar na Prude. Cone, quando possível, ser estimado de pouso. Afirmativa. Autorizado na final da novena. Com 1964, continue a aproximação, reporte marcador externo, QNH1095. Vai reportar externo. 132, serviço radar terminado, 64 milhas, no setor nordeste de Salvador. Chame agora, controle Aracaju na frequência 120.3, bom voo. 203, muito grato pela sua presença. Alfa Juliette, Roberto Estima Recife, 1935. 1935, copiado. Meu. Romeu vai ficar bravo, prossiga. Vai ficar bravo, já pessoa sobrevoa aqui na região da Pituba, está retornando para a serra em Jacuíra. Tente, Romeu vai ficar bravo, reporte de sua colocação de pouso. Bravo. Romeu, boa tarde. Bruno 256, boa tarde, mantenha o posto de espera. Mantenha o posto de espera. Olá, Juliette, bom 2006. Bom dia, Juliette, portão 06. Pois é. Portão 06, eu costumo autorizar Juliette, portão 08. Portão 8. Passou externo, agora estabilizado, igual 9 armado. Continue a aproximação, aguarda a pista livre. No 9, gol no 9, minha para. Papo Romeu, eco mais externo, solo aos 18. Deveria estar aqui a primeira à direita, chame frequência solo 121 no décimo nove. Sim, primeira à direita, 119, é como é que é. 50 na Pro hoje, CAP. Ajuste em Salvador, 1015. Salvador, 50, base 4. Bruno 964, pouso autorizado, pista 90, vento 95, 0 graus, 07 nós, ajuste de altímetro 9095. Livre pouso 90, gol 964. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, é mais certo. Papa Romeu, boa tarde, confirma o patino. É, da aerostática. Utilizado o táxi e a Alfa, reporta antes da Juliette, é como é que serve? Alfa, reportará antes da Juliette, o é como é que meio autorizado a alinhar e manter para o 10. Alinhar e manter para o 10, 256. Jornal 9959, autorizado táxi via Índia, ponte espera da 10, torre 198, espalha 95, que negar 10 no 5, confirma novamente QB. Salvador, o ECMA de Serra está próximo à intercessão Juliette. O ECMA de Serra, mantém antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, o ECMA de Serra. 64, no solo aos 2-0, levei táxi na primeira direita, chame solo, frequência 121, no décimo ao 9. Direita 219, 964. boa tarde, voo 964, livrou? 964, autorizado, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, vai reportante da Juliette. Fischer, voo 1256 da KPT 110. Mesmo é oficial, táxi indo através do portão 10. Faz o mesmo, autorizado, táxi abate 1. Lima, Mike, reporte Quebec, põe 1 no 8, 195, cruzando a pista no 7. Quem vai aguardar a passagem do Airbus após ingresso na Juliette? Fácil, Lima, Quebec, então reporta 2 para o cruzamento do 173, que pode ser certo. Uno 256, decolada aos 22, controle frequência 120, décima 8. 208, 256 da Gol. Aproximador, boa tarde, Uno 256. Uno 256, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 390, via saída Pouca. 390 via Pouca, 256 da Gol. Alô, Salvador, canal MAP, tá no pushback em ação. Canal 305, estimado em minuto. Confirme com o 305. Canal 305, mantém a posição, estimado 4, 5 segundos, 45 segundos, só um minuto. Então, qual é de solo assim que Boeing taxi reta aguarda, autorizado, puxa, bom táxi, canal 305. Afirmativo, pode ultrapassar mais, agora está nível 63. Bruno 964, Juliette, portão no 0. Juliette 10, obrigado. 63-26, desça nível de voo 050. Desce agora 050, GNM 63-26, proibitado. Patrulha Salvador, azul 4996, está tentando ficar no desvio à esquerda da chegada, com a 047, preço da formação. Azul 4196, livre de desvio, reporte quando possível pela aduana, desça até 3 mil pés, ajustado 1-0-1-5. 3 mil pés, 1-0-1-5, vai reportar em duna, 4196. Ah, tá bom, depois do gol, então, né, 3-1-5. Siga a Marinha 7084. Eu Alta sobre a rede de voo visual, reporte visual colocado na rede de pouso. Nove, decolada aos 26, chame o controle, frequência 120, décima 1. 120, confirme 8. 120, décima 8. 208, controle, muito boa tarde, da 9959, 1600 ao 390, seja bom. 9959, contato Aranha Decolagem, suba e mantenha nível de voo 360 via saída Momo, troca seu código para o 5133. 5133. Eco Mike Sierra, autorizado o cruzamento da pista 9735. Então 9959, mantém o perfil de saída, quando possível será autorizado a prova de certinho, informa duas aeronaves, agora chegando no perfil da chegada confer. Lançando nível 150, gol 256. Pente, gol 256. Então, 9958, essa identificação desse sapato a mil pés via chegada Bonfi, faz ajuste 1095, confirma sua velocidade indicada. Estou apresentado para o meu, via chegada Bonfi, com ajuste 1095. Está no momento, com a indicada de 290, 290. Gente. 1256, chame Recife em 1126, decimal 85. 2025, obrigado, uma boa tarde, 26. Bom, no 885, acione identificação, desça para nível de voo 050 via chegada. Bom, se confirme sua velocidade indicada. Uma direção do 050 com 2709, voo 1085. Isso. Chanel 6326, vou na proa de Duna. Muito obrigado, proa de Duna. Como sua velocidade que poderá manter até a proximidade de Duna, Chanel 6326? Eu posso manter até 50. Ok, te mantenha até a proximidade de Duna para sequenciamento. Ok. Marinha 7084, frequência livre. Localizador 4196. Azul 4196, chame torre 198, decimal 95. 1895, 4196. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4196, final. Boa tarde, Azul 4196, continue a aproximação, reporte marcador externo, ajuste altímetro 095. Reporte externo no 095, 4196.